3162. A gente pode programar o uísque pelo 368? 3162. Irá ser autorizado o chave 3-6-6. Perfeito, então. Então, pode estar pelo programa 3-6-6 para o uísque, tá certo, meu Deus, obrigado. O 135-20, pequeno de esquerda, ele já informação. 135-20, confirma por conta de uísque. Vai dar 10 milhas aqui à frente, 10,5 graus à esquerda. Você pode dirigir o avião até 3520. Isso, vai na projetora, 3520. Chamada 258, redução de velocidade 250 mais, número 2 na aproximação. Está reduzindo 250 mais, a chamada 258. Autorizado, caro aeroporto de Guarulhos, via alta 010 Piraí, após sair conforme rota. Ele de voo 400, saiu da São João, na lei da Mótiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à direita. Transponde 5542, comprei 120, no final 80. 76, reporte estabilizado. 2000, autorizado, é que seja, reporte estabilizado, canto 3520. Voando Leda Mótiva. Ambiono, autorizado Guarulhos, eu faço 00, fazer 00, para a porta de aí. Ao transponder ao 542, decolha a direita, curva à direita. Controle Salvador, 120, 80, voo 977. Voo 9775, está confirmando a saída São João, no Sierra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno. São Paulo. Correto, já pronto, portão Uno. Eu estou para o número 060. 060, voo 972, solicitando a Ana para o lado de espaço, informação, de informação pela lado direito. Tente autorizado, Tato, Rio 972. E Tato, 972, graças. controle, o 4062 vai estar para ver se você está com a informação. Autorizado TAPO, alto 4062, solicitando velocidade para 2409, número 3 na aproximação. 7240, reduzindo o número 3402, vamos em TAPO. Controle 8258, pode ser direto para 4000. Excelente, é 258, vai ser direto para 3000. Direto para 3000, 258, e o daí está em estado. Campo 3520 completo sinal, senhor Torre, ano 8 do sinal 95. 119-1895? Afirma, 118-95. 5, boa noite. O sinal 6258, deixa para 2016, autorizado sinal 176, reporte estabilizado. 2016, 0, encontrar a estabilidade 1. Aí 4062, cancelado as instruções de altitude, deixa para 4.000 e lista na 021. 4.021, 4.062. 1972, cancelado as instruções de altitude, deixa para 4.000 e lista na 021. 4.021, 972. Confirmar o horário do plano novamente? 1-7-0, passa 600-0, 1-7-0, informação eco. 1-7-0, boa noite, autorizado por ATAP, deixa para 1-0-5-0. ITAP-0-5-0, feito no 7-0, obrigado. Salvador, boa noite. Eu passarei do 2224, ciente da informação eco, transfere e ideal de descida. Passarei do 2224, autorizado chegada por 9-1, deixa para o nível 0-1-0. Bom, médio 1-0-6-0, o 2224, obrigado. Azul 4062, complete solução de velocidade 2-1-0-9. 210-4062. Azul 4062, após o TAP, autorizado sinal vista 3.66, deixa para 2.5006, autorizado procedimento LSU, que reporte estabilizado. Azul 4062, 2.5, podendo ser usado no ISC 4.002, obrigado. Lisbona, 972, autorizado direto do, né? Condescendo 750, vai iniciar a redução. Lisbona, 972, autorizado direto do, né? Deixa para 3.6. Dona 6.6, Dona 72. Até 3170, cancelada a restrição de altitude, deixa para 4.6, ajuste na 021. 4, da presente, autorizado direto do, né? Correção, ITAP. Tá presente, voa ITAP, voa 2224, obrigado. Controle, Salvador, meu avião, muito boa noite, ó, pra 3398. Pra 3398, boa noite, autorizado, chegada do Maldiana, deixa para o nível 100, redução de velocidade 240 mais, número 5 na aproximação. Eu tô mantendo 249, descendo para 100, 3, 3, 3. O sinal é 258, completo sinal, chino torre, 118 do sinal 95. 2, 9, 5, 2. Salvador, 8-6258, boa noite. Oxa, 6258, que é legal, 1-0-2-1, continua a aproximação, guardando a pista livre. 2-0-2-1-0-6258. Tá 3520, no solo 57, autorizado táxi Alfa, reporte ASA 76 de Leite. Táxi autorizado Alfa, reporte ASA Juliette, táxi 3520. Oxalá 6258, autorizado pouso, sistema 0, vento 150 graus, 629. Desde pouso 10, Oxalá 6258. Mantendo 215. Tem, tem condição de manter o passarelo 224? Eu ativo, vamos manter então 210, tá bom? Ativo, meu passarelo 224. 224, mantém 210. Lama 972, você para 2.6, autorizado sinal e alerta que seja parte estabilizado. 2.6, parte estabilizado, 1.972. Cuidado LS 4062. Avião 4062, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. Seu Francisco, obrigado, uma ótima noite. Obrigado, boa noite. Então, 3170, deixa para 3.6, a gente chama 021. 3.6, passarelo 2224, desça para 4.000 pés, ajuste na 021. 4.000 pés, na 021, na rua 2224. 0324. 321, aguardando, 4.022. Direita, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do táxi ser Juliette. Direita, táxi Alfa, antes da Juliette, reportar minha vez, vai. 775, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio Taxi Índia. O ponto de espera chama o próximo QNH na 021. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 0 QNH na 025, 975. Rádio. Pouso 462. Afirma, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 089 azul 4062. Salve o pouso no 0462. Número 1, está nessa posição de 2 horas a 10 minutos. A gente ficou um pouco alto aqui, então tivemos que acelerar um pouco para perder a altitude. Mas tá, 10 milhas está ótimo, obrigado. Passaram de 2224, 2242, metais autorizados, final de emergência, que se reporta estabilizado. 2000 e informarei estabilizado, next race. Estabilizado, 3270. 4170, completo sinal, chama torre, ano 18 do sinal 95. 4398, cancelado de distância de altitude, vista para 3000, país aí, chama 021. 3000, peço, cancelado de restrição, está 3398. Aguardando na 3000, mas não tem observador. Seguinte. Zona 70, QNH na 021, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Avaso, tá, 3170. O Bravo informa que após a decolagem irá manter a proa até 2000 pés. Sim, se mantém a posição e aguarde foco no Bravo. Moro 972, no solo 06, direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, bom, 972. Zona 70, autorizado pouso, pistão 0, vento no 50 graus, 059. Autorizado pouso, pistão 0, 35, 3, 0, 70. Passarelo 2224, estabilizado e já avisou. Passarelo 2224, grata pela colaboração, completo sinal, chama torre, ano 18 do sinal 95. É 4-18-95, eu agradeço até. Alguma na 228, recepção pequena, via esquerda, a formação. Certo. 3398, vestígio de sal de velocidade 1709, deixa para 2000 pés, autorizado, sinal de alerta que seja posto estabilizado. 200, tá, 3398, tá, 2000 pés. 59. São 3170, no solo 09, direita, autorizado táxi Alfa Juliette, remoto 14, Pachoro. Alfa Juliette, remoto 14, Pachoro. 07062. 0062, estamos tentando entrar em contato com o aeroporto. Obrigado. Chegou no marcador externo com 120 de grau de speed. Positivo, vai reduzir para via approach ou 3392 atrás. Lua 1-0, mantenha pro até 2000 pés, chame controle, 1-2-0, 2-1-8-0. Mantenha 2000, 2-0-8-0, posso entrar. Saiu da gente chama 021, né? Pode ser, direto turno para 3000, Rodrigo? Afirma 3000, saiu da gente chama 021. Sente voo 9228. Hotel Salvador, Papatango, Flamengo Bravo, transfere Árvore Leva. Papatango, Flamengo Bravo, Papato Radar, chega para o nível 400, saiu da Árvore Leva. Colaboração, o tráfego já está no início de um mês para frente. Completo o sinal Chino Torre, no outro do sinal 9. A posição, chama a torre agora, está 3398, obrigado, boa noite. Exatamente. 3398, sinal da pista aberta. Está 3398, que negamos 021, continua a aproximação com a autorização. Continua a autorização, tá 3398. Sua 9228, você para 2000 pés, autorizado sinal de alerta que seja parte estabilizada. Gente, 9228 para 2000. Papatão, Fox Tango Bravo, autorizado direto para o Estal Malba, segundo-feira no vídeo voo 340. Malba, recebido 340, Tango Bravo. Fox autorizado, Alfa Juliette, remoto 1241. Direita Alfa Juliette na remota 241. São 3398, autorizado pouso, pistola 0, dentro no 50 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, 3398. Após a passagem da mesma, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Posso fazer a nave na final, autorizado a alinhar e manter 1-0, 4, boa noite, autorizado direto à posição Duna, vista para 3.000 pés, a gente chama 021. Direto Duna, 33, vista 074. 398, lançar Lúcia 5, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, portal 02, 3398, controlado. Voo 9775, autorizado decolar pista no 0, já estamos 50 graus, 07 knots. Autorizado decolar pista no 0, voo 9775. Tango, Fox Tango Bravo, Centro Recife, 128, em Fox. 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. Fox Tango Bravo, Brasil, Recife, 126 decimal 0, 128 decimal 8. Nós 775, decolado 17, chamador controle 120, decimal 8. 208. 775, boa noite. 1941, autorizado para o aeroporto de Recife via Apollo 17, nível de voo 390. Saída Puca de Amucaju, decolada pista 10, após a decolagem em primeira curva esquerda. A chama transponder 5546, controle 120, decimal 8. Elevado, Recife, nível de voo 390, saída é a Puca de Campo, Caju, essa mesa, tudo esquerda, após a decolagem. Passamento, 208, essa é a Puca de Campo, essa é a Puca. 1741, correto, chame pronto. Mike Yank Alpha, bom dia. Mike Yank Alpha, prossiga. Mike Yank Alpha, solicito a autorização para reboque da posição 9 do 41 para 62 do 41. Mike Yank Alpha, aguarde o reboque. Ok, não aguardo. Para prosseguir, regulamento, voo 9741. 9741, autorizado, chame para o estádio. Autorizado, chame para o estádio. Boa noite. Boa noite. Salvador, 1228. 1228, avistado, QNH 0021, autorizado pouso, pista 0, V1 com 160 graus, 05 graus. Pouso, com 1228. 1228, parte estabilizada. ok, descendo para 2000, autorizado ILS, Oceanair 6074, forma estabilizada. Fácil, gol 974, não? É. 86 a bordo, 4 horas, São Gonçalo. É. 741 autorizado, táxi até o ponto de espera da oficina 0 via Pátio Tacende, no ponto de espera reporte, pronto, QNH no 021. Pátio Índia, só ponto de espera lá no 0, gol 974, por lá, pronto. 1228, no salão 23, direito, táxi via alta, reporte antes da 76 Juliette. Direita, alta, reporte para a Rádio 2 Juliette, gol 1228. Gol 9775, chame de centro MDG, decimal 35, alto engenho MD3, decimal 8. 1835 e 1238, graças ao 9775. Qual foi o exato que você está fazendo? 520, aguarde. Luna 228, agilizando o táxi na medida do possível. Autorizado. Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, Luna 222. Luna 741, ponto 010, pronto. Luna 741, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Alinhar e decolar, pistão no 0, autorizado. Luna 741. Após o Boeing da Gulf lá partilhar no portão 08, passar a outra guarda e está livre no portão 7, chama o plantar. Tá 3520. Bom, 9741, decolar 228, chame agora o controle, 120, decimal 8. 308, muito grato, bom dia, bom trabalho, vou 9741. 2700, velho. Tá bem. Contato Radar, colocar o nível 390, autorizado direto em Jambo. 390, autorizado direto, confirme, Jambo. Vou 9741. Assina. Autorizado início do reboque no portão 09, reporte através do 2062. Ok, Ken. Vai no táxi para 3520, Golo 37, bom, 2020, canal na tela. Do 0, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0 via pátio Itatenga, no ponto de espera reporte pronto, QNH 1021. Autorizado via pátio Índia até o ponto de espera 0, reporta lá quando pronto, eu ponto de espera, comigo 29, está fechando 0. Mike Yankee Alpha corrigindo, reporte ao término, portal 62. Ok, Charles, portal 62. Oxalém 074 no solo 32, libere a direita, táxi lento via Alfa, reporte antes do táxi Gilete. Via Alfa, vamos para o Gilete, 074. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 08 nós. Essa linha, eu decolo, dono voo pela 3520. Boa 9741, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. PM 52545, gol 9741, grato, bom dia. Bom dia. Decolados 34, controle 120, decimal 8. 1208, até 3520, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3520. Tá 3520, boa noite, contato Raimar, chega para o nível de voo 370, autorizado por Atizama. Direto, confirmando a posição, Jamo, o T3520. Afirma. Está ingressando no portão 62, autorizado Juliette, portão 09. Passarei 2228 na escuta? Na escuta, passarei 2228. Fecha o início do ataque, a pistola 0 fecha 0345. Eu passarei do 2228, tem intenções de decolar da pista 17. O passageiro 2228 está autorizado para a vitória da conquista, rota conforme o plano de voo, nível de voo 180. Saída Arvoruna, transição Elefa, decola da pista 17 após a decolagem, primeira curva direita. Aciona transpondo 5550, controle 120 decimal 8. Do 2228, autorizado nível 180, para a espera da conquista, saída árvore 1, transição elétrica, decola da 17, após curva direita, transpondo 5550 e controle Salvador 1208. Passando 2228, protegimento está correto, chame pronto para o chibeque acionamento. Para o chibeque acionamento, passarei do 2228. Mike Yank Alpha informando o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Mike Yank Alpha, feito, bom dia. Posição 3520, como sempre, Cifre, 126 decimal 85, Alterne 125 decimal 4. É Cifre 2625 45 da 3520, boa noite. Boa noite.